manhã. Não sei como parei aqui. E esta cor do meu site, oh damn, é aniversariante. Não consigo lembrar do que aconteceu, mas acho que dançamos together. No meu ouvido ela começou a dizer, boy, podemos fazer something much better. E levou-me pra um place so dark com minha memória, porque nem sequer consigo lembrar do resto da história. I need water for my mind, cause nowadays I've been drinking so much, and I don't know what I did last night. She probably gave her body, and I don't know well. I don't know well what I'm doing right now, so I don't know well. I don't know well what I'm doing right now. Tô a beber porque as coisas estão difíceis pra mim. Meus brothers sabem disso, por isso não me deixam dormir. Every day chilling, já trouxeram me weed. But getting high it's so hard, nigga, I just wanna get beef. Até minha ex perguntou, H, what's up with you? Tua mãe disse que andas no álcool, man, esse não és tu. O que é suposto fazer? Se eu sou um gato, minhas sete vidas deixa viver. Pelo menos drunk, dá pra tentar não lembrar das cenas que lúcido são difíceis de aceitar. Então não pergunto o que eu tenho no meu cup, nigga. It's my cup, nigga, it's not your cup, nigga. I need water for my mind, cause nowadays I've been drinking so much, and I don't know what I did last night. She probably gave her body, and I don't know why. I don't know well what I'm doing right now, so I don't know well. I don't know well what I'm doing right now. Oh yeah. Caros passageiros, estamos prestes a levantar o voo e agradecemos que desligassem todos os aparelhos eletrónicos e apertassem o cinto de segurança. Tenham uma boa viagem.